É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. Hora de entrevista aqui no Fronte Transamérica, recebendo neste sábado, 9 de abril de 2016, a visita aqui no estúdio do secretário municipal da Saúde em Foz do Iguaçu, Gilber da Trindade Ribeiro. Bom dia. Eu vim da Transamérica, é um prazer. Satisfação recebê-lo aqui nas ondas da Transamérica Foz, até porque, né, saúde, falando não só de Foz do Iguaçu como de fronteira, é realmente um prato cheio para discussões, tanto positivas como também negativas. Foz do Iguaçu constantemente na mídia aí por questões como, por exemplo, né, a grande demanda por atendimento aqui na cidade, né, de pessoas que vêm de outras cidades, até de outros países, e as questões orçamentárias também. Agora, nessa semana, nós tivemos até uma boa notícia com relação a orçamento, vindo aí com a visita do secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto? É, tivemos sim, graças a Deus, né, o nosso secretário esteve aqui e uma boa notícia, né, primeiro deixando meu agradecimento aqui, que ele tem contribuído esse tempo todo, desde quando essa intervenção que nós tivemos lá no Hospital Municipal, ele tem colaborado bastante, ele tem enviado nos ajudado financeiramente, e agora ele nos enviou 120 mil para nós comprarmos veículos, né, para saúde, sanitários, e também, quando estava sentado ao lado dele, à mesa, e ele falou assim baixinho: está precisando de um raio-x executor, secretário. Então vou mandar um para você de 300 miliamperes portátil. Quer dizer, um aparelho desse baratinho deve estar custando aí perto de uns 100 mil reais. Então isso daí vai chegar daqui uns 10 dias para a gente, né? Só questão de documentação rapidinho. Essa segunda-feira já deve estar com ele essa documentação, até por e-mail, não vai nem. E aí, chegando lá, ele já encaminha esse raio-x para a gente. Agora, o secretário fez uma visita aqui na cidade de Foz, né? Foi na quarta-feira, se não me engano, que ele esteve aqui. Foi... quarta ou quinta, né? Quinta-feira. É, agora me quarta, foge. É quarta e quinta, a gente ficou na região quarta e quinta, né? E ele falou também a respeito de uma questão que me chamou a atenção, que é a da vacinação contra a dengue. Como é que vai ficar essa questão? Até porque ainda falta definir a compra das vacinas, né? Falta definir a compra, falta definir o preço dela. O laboratório que produz a vacina, que é o Sanofi, Pasteur, é um laboratório francês, ele não definiu o valor da vacina ainda, né? E por isso não se pode se comprar essa vacina. Primeiramente, a vacina ela é sempre comprada e distribuída através do governo federal, que manda para a Secretaria de Estado, que distribui para os municípios. Mas, segundo o nosso secretário de Estado, ele vai comprar essas vacinas, ele conseguiu, acho que, a permissão do governo federal para comprar essas vacinas, ele está somente esperando que valor vai ser essa vacina, e era uma vacina tetravalente. Então, nós temos os quatro tipos de vírus da dengue, quer dizer, atingiu os quatro, com prevalência no DEM1, que é o que tem maior circulação dentre os municípios aqui no Paraná. Agora, é importante frisar, porque o secretário ele falou a respeito de 500 mil doses. A gente sabe que, para a população toda do Paraná, essa quantidade não seria suficiente. Agora, Foz do Iguaçu estará na lista dos municípios prioritários? Como é que vai ser? Foz do Iguaçu vai estar, né? Porque Foz do Iguaçu e Paranaguá, que ele colocou principalmente. Tem outros municípios também, em epidemia, que vão receber, né? Ainda bem que não são os 399 municípios do Paraná que estão em epidemia, né? Então vai ser dividido proporcionalmente, né? E logicamente não temos ainda a quem nós vamos dirigir exatamente essa vacina, as prioridades, né, que nós vamos colocar, mas provavelmente as crianças ou a uma idade aí de 10 a 40, 45, 50 anos, isso aí vai ser definido aí através da Secretaria de Estado. E assim que chegar, então, vai ser iniciada essa vacina. Isso vai ser importante, porque apesar de nós estarmos ainda apresentando dengue na cidade, a população se conscientizou, que no início estava difícil, nós tínhamos a sensação que a conscientização da população estava difícil de ela ter que fazer a limpeza da sua área, da sua casa, das suas calhas, olhar ali nos seus ralos, suas plantinhas, seus vasinhos, tudo aquilo que pudesse acumular um pouco de água, né, para que o mosquito não procriasse. A população, acho que ela se atentou a esse problema, tanto que o nosso índice, né, de larvário, que ele estava na faixa de 6,5 aproximadamente, ele caiu para baixo de 1, 0,93, ficou 1, para baixo de 1, que é um índice aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Tanto que a nossa unidade da dengue, que nós estamos lá no Hospital Municipal, nós tínhamos 20 leitos, 20 camas e 10 poltronas. Muitas vezes, no auge, né, aquilo ficava cheio, nós tínhamos um médico, aí tivemos que botar até dois médicos naquele momento crucial, né, com a equipe de enfermagem para que não tivesse, que a pessoa tivesse, tivesse o tratamento adequado e indicado. Então agora, outro dia, quando ele esteve aqui, o secretário, na visita à unidade da dengue, só tinham dois pacientes internados. E está girando mais ou menos de 2, 3, 4, não está mais aquele boom que estava, né? Mas ainda está tendo dengue, a população tem que continuar tomando seu cuidado, mesmo no inverno que vai entrar agora, que não sei por que não esfriou ainda, né? Tem que ser permanente, na verdade, porque antes, permanente, né, quando chegava nessa época do ano, no, por exemplo, nos meses de julho e agosto, cortava a circulação. Agora não acontece mais, né? Ano passado, você vê, a dengue, ela veio mais cedo, ela veio em janeiro. E quando o boom da dengue era geralmente março, abril, quer dizer, ela começou em janeiro, fevereiro, que começou a eclodir, ter uma incidência maior, aumentar. Por quê? Nós não tivemos inverno no passado, né? E o ovinho do mosquitinho, ele é sem vergonha. Esse mosquito, ele tem a capacidade de se transformar, de se adaptar ao meio urbano. Aquele ovo, se ele estiver no lugar seco, ele fica ali um ano e meio, deu uma gota d'água, ele vira larva e dali sete dias ele vira um mosquito e sai transmitindo. Porque aquele ovo, ele já vem com vírus, aquela larva já vem com vírus, então ele sai transmitindo. Então, e outra coisa, numa das reuniões que nós tivemos, quando estava naquela preocupação toda, acho que foi em fevereiro, ou início de março, fevereiro, eu fui em Medianeira conversar com os outros secretários. Então, eles têm aquele programa, Cultivando Água Boa, que a Itaipu fez, um excelente programa, e sabe onde é que foi descoberto? A larva do mosquito, pasmem, nas cisternas que ficam subterrâneas. Mas como chegou esse bichinho lá? Porque aquilo colhe água da chuva, né? Aquele sem vergonha do mosquitinho entrou pela calha, que ia lá no céu, ia lá botar o ovinho lá dentro. E na caixa d'água da nossa casa também é outro lugar que também possivelmente possa ser um criadouro. Porque tem aquela saidinha do cano, que a gente chama assim vulgarmente de ladrão, quer dizer, quando a água enche demais, né, sai por aquele caninho, o sem vergonha do mosquitinho entra por aquele caninho e vai botar o ovo lá dentro da caixa d'água. Então tem umas histórias interessantes, que um conhecido falou assim, eu não tenho esse problema, eu vou no laguinho que tem ali atrás, da Avenida das Cataratas, ali perto do Rafaim, pega uns lambari, põe na caixa d'água, ele come todas as larvinhas. Então olha o que o pessoal faz, né? Mas isso é um perigo mesmo. E vale a pena aqui relembrar o ouvinte Transamérica, né? Quando falamos aí dos riscos da dengue e do próprio Aedes aegypti, que não é mais o mosquito da dengue, né? Ele também é agora mosquito da chikungunya e do zika vírus. Só que na Rádio Transamérica, nós somos uma equipe aí de menos de 10 pessoas, duas pessoas acabaram pegando dengue. Então, realmente, aí é algo que as pessoas precisam estar alertas cotidianamente, né? É preocupante, né? E você tem que ter... E a dengue, se a pessoa teve dengue, vamos supor, tipo 1 ou tipo 2, com certeza, se ela tiver da próxima vez, vai ser o 3 ou o 4. Aí já complica. E o risco de hemorrágico também, o risco, né, da dengue hemorrágica. Né? Então, a pessoa tem que cuidar. A dengue mata. Se a pessoa não cuidar, a dengue mata. É um caso de manejo clínico. Mas como nós temos, aí como dá aquela epidemia, se atende aí 500, lá na UPA nós estamos atendendo 550 pessoas dia, quando a média era de 380, 400 no máximo, na epidemia nós estávamos com 500 e tantas pessoas dia. Hoje de manhã já passei na UPA, eram umas 8 horas, estava um atendimento normal, tinha um número de umas, aproximadamente ali de umas 20 pessoas aguardando para ser atendido, né? Então estava um fluxo dentro dos padrões normais de um sábado pela manhã, né? Geralmente o pico também vem lá a partir de 11 horas, perto do almoço, depois das 6, das 18 horas até 11 horas, meia-noite, no máximo uma hora da manhã, depois dá uma diminuída. Estou conversando aqui na Transamérica com o secretário municipal de saúde em Foz do Iguaçu, Gilbert da Trindade Ribeiro. Falamos aí a respeito já da vacinação contra a dengue, que se espera, né, que aconteça a partir do segundo semestre aqui em Foz do Iguaçu. E a pergunta inevitável, né? Estamos chegando aí num período em que aumentam os casos de gripe, né? Já temos inclusive em São Paulo aí o registro de várias mortes. No Paraná, 2 casos confirmados de morte por gripe H1N1 anunciados pela Secretaria de Estado da Saúde. E aqui em Foz do Iguaçu, como é que vai ser o esquema de vacinação e a partir de quando também? Olha, a vacinação, o secretário já esteve aqui, também ele alertou, né? Falou que dia 25 será o dia D. Então essas vacinas devem chegar ao estado do Paraná, nós vamos ter aproximadamente o estado 3 milhões de doses de vacina, que também toda vacinação, né, é sempre distribuída através para aquelas classes que mais necessitam, que é o idoso, é a criança, é a gestante, né, que é uma faixa etária da criança até os seus 5 anos, o idoso, a gestante, aquelas pessoas com comorbidade, os diabéticos, hipertensos, nefropatas, né, que tem algum problema semelhante, então tem preferência. O pessoal que trabalha na saúde, tanto como médicos, enfermeiros, os odontólogos, as ajudantes, o pessoal das unidades básicas de saúde, pessoal que mexe com a saúde, esse vai ser o foco principal. Né? Uma recomendação que eu dou aqui para os ouvintes é o seguinte: a gripe, ela é transmitida única e exclusivamente através da respiração, pelas gotículas, pelo contato. Às vezes a pessoa vai espirrar, coloca a mão, vai tossir, coloca a mão, né? Então a pessoa ao tossir, evite de colocar a mão na frente da sua boca, na frente do seu nariz, ou ela dobra, põe na prega do cotovelo, na prega interna, ela tosse ali, que é difícil mais o contágio. É sempre, quando chegar em casa, lavar sempre muito bem, lavar as mãos, né? Então vocês já devem ter visto, assim, visto nas redes sociais, o uso da água morna com um pouquinho de sal, as bebidas, o chá quente, que isso ajuda a matar o vírus, carreia o vírus também para dentro do estômago, e lá dentro do estômago nós temos aqueles enzimas digestivas, ácido gástrico, né? Aquilo ali mata o vírus. Então deixar sempre ventilado, mesmo que seja mais fresquinho, mas deixar ventilado, né? Evitar grandes aglomerações em recintos assim muito fechados, entendeu? Então todo cuidado, que se a pessoa tiver esse tipo de cuidado, com certeza vai diminuir a incidência de dengue, de gripe. E nós temos que ter o cuidado que nem todo mundo que fica gripado é H1N1. Mas são vários tipos de vírus que transmite gripe, né? Então a pessoa diz, peguei a gripe H1N1. Né? Então hoje nós estamos tratando assim como uma síndrome respiratória aguda grave, que pode ser uma gripe tipo 1, uma gripe A ou B, outro tipo de gripe, né? Então só vai se saber se a pessoa teve, e hoje é a gripe se apresentando o exame. Antigamente, quando deu aquela epidemia, foi em 2009 que começou o boom do H1N1, se fazia exame em todo mundo. Hoje não, hoje se faz por amostragem, né? E quer dizer, você chega na unidade e você pode coletar seu exame ou não. Antigamente, todo mundo trabalhava de máscara, aquelas pessoas, né, que você ia nas unidades de saúde, mesmo nos hospitais particulares, que têm seus convênios próprios. Hoje a Organização Mundial de Saúde, nossa vigilância, ela preconiza que não é necessário o uso da máscara. Esse vírus já está circulando. Aí vai ter a incidência maior por causa do frio, né? A pessoa tem a tendência de adquirir a gripe mais facilmente por causa do ar frio, né? Que ela respira, que quando chega no nosso pulmão, ele não sofre o aquecimento adequado para chegar ao pulmão. Aí a pessoa pode adquirir a gripe mais fácil. E principalmente se ele tiver alguma deficiência imunológica, então com mais facilidade ele vai adquirir. Estou conversando com o secretário Gilbert da Trindade Ribeiro, secretário municipal de saúde aqui em Foz do Iguaçu, e vou perguntar aí a respeito até do hospital municipal aqui da cidade, porque muita gente ficou sem entender até essa questão da intervenção que houve ali por parte da prefeitura. Agora, inclusive com a visita do secretário de Estado, né, foi apresentado ali um balanço a respeito das ações. O que é que foi feito e por que foi feito esse processo? A história é mais ou menos assim, né? Nós tínhamos a administração, né? Essa foi a segunda intervenção, né? A primeira, se não me engano, foi em 2013, né, que veio o companheiro Fernando, que está lá da Itaipu, foi cedido pela Itaipu, ficou um período de 3-4 meses, deu uma saneada, depois veio um outro profissional, de administrador hospitalar, né, e existia uma certa dificuldade mesmo financeira. Porque o que é que acontece? A Fundação Municipal de Saúde nada mais é que um braço da prefeitura, né? E toda a verba que o hospital precisa, ele vem do Fundo Municipal de Saúde, né, que vem através do orçamento da prefeitura, né? E como o orçamento da prefeitura, ele varia muito, ele pode aumentar, ele pode diminuir, e tem toda uma regrinha para você mexer nisso daí, também você não pode abusar, porque senão você vai responder lá na frente. Você não pode fazer um empenho, você não pode fazer uma dotação, alguma despesa, se você não tiver a dotação, né? E nós precisamos da ajuda do Estado, né? Até o ano passado, acho que foi em outubro, se não me engano, o secretário de Estado disse que iria mandar 16 milhões para Foz, mandou 2 milhões e ficaram faltando os 14 milhões. Como 2 milhões é da alçada do secretário, ele pôde colocar. E os outros, daí para cima, é o governador que libera esse dinheiro. E numa conversa que nós tivemos com a Secretaria de Estado, então ele falou assim: olha, a única maneira que eu tenho é de nós fazer uma requisição administrativa, isso não foi nem como intervenção, uma requisição administrativa da fundação, e colocamos uma comissão, né? Então, a fundação, ela não foi extinta, ela foi desabilitada momentaneamente, né, por um período de 6 meses, podendo ser, mais 6 meses, ela ser prorrogada. Então, essa comissão entrou, né, no hospital, onde o presidente da comissão seria o secretário de saúde. Aí o secretário de saúde notifica o presidente da fundação, que é o secretário de saúde. Então ficou uma coisa esdrúxula, mas acho que vai haver uma mudançazinha, porque eu mando para mim mesmo e eu respondo para mim mesmo, né? É uma coisa meio esquisita, mas está ajeitando e está funcionando perfeitamente, né? Então aí foi a maneira que o Estado fez de aportar esse dinheiro. Ele já aportou desse período para cá, segundo nossa conta, foi aproximadamente uns 17 milhões de alguma coisa, né, que deu o sustentáculo de o hospital estar funcionando. E aí a comissão fez os estudos, reviu alguns contratos, diminuiu alguns contratos, logicamente chamou os fornecedores para conversar, chegaram num acordo, né, e organizaram direitinho, e nós estamos aí agora tocando o hospital, e o secretário de Estado ficou muito satisfeito, né, com essa intervenção que nós fizemos, essa requisição administrativa, né, e ficou muito satisfeito com o que está acontecendo no hospital, e graças a Deus estamos conseguindo manter o hospital, com a ajuda do Estado, também logicamente com a ajuda do nosso prefeito, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura, né, e nosso hospital tem uma particularidade. Ele é um hospital que ele foi criado como Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Mas como nós estamos gestão plena, o que é gestão plena? É que você tem que dar todo o atendimento necessário para os munícipes de Foz do Iguaçu, e como nós somos também referência de atendimento para a região, que aí entra a parceria do Estado. Nós atendemos Foz do Iguaçu e mais 8 cidades que fazem parte da nona regional. E aí que vem um grande problema nosso, que não é uma coisa exagerada de atendimento, mas nós temos, que são os paraguaios, que nós temos aí 3 cidades, hoje o Budel botou mais uma, Mingaguaçu, parece. São, né? 4 conurbadas ali, né? Ali no Paraguai, que são cidades fronteiriças, né? E temos também agora, junto à Argentina, que é a cidade gêmea, se não me engano, que foi decretada, um decreto federal, onde o argentino de Porto Iguaçu pode vir a Foz do Iguaçu fazer uma carteirinha chamada carteira vicinal. O que ele tem direito com isso? Entre a morar, os direitos, atendimento a trabalhar também, né? E atendimento médico. Só tem que esses atendimentos médicos nós fazemos, inclusive os brasiguaios também, que são brasileiros e têm direito, né? Por nacionalidade, por constitucional, mas nós não recebemos nenhum valor per capita, porque a saúde, nós temos um valor assim fixo que nós recebemos, um valor variável que nós recebemos de acordo com aquilo que nós produzimos, e esse valor fixo tem um valor lá de 20 e poucos reais que nós recebemos por munícipes. Então nós recebemos por 260 mil, mas os brasileiros que moram lá no Paraguai vêm e têm atendimento, os paraguaios que vêm aqui têm atendimento, e esse pessoal agora que fez essa carteirinha vicinal, se ele vier na nossa rede, nós somos obrigados a atender, nós temos que atender, e também não recebemos nem esse fixo. E se você faz um internamento desse paciente, do paraguaio, né, ou mesmo no Brasil, você botar um endereço no exterior, o sistema glosa, porque não tem endereço Brasil que mora no exterior, que o Ministério da Saúde corta. Então, isso nós já fomos várias vezes, eu não tive a oportunidade ainda, mas com certeza o secretário anterior, Dr. Charles, foi, o outro secretário, Dr. Alexandre, também foi a Brasília várias vezes questionar, pedir, vou falar com o deputado, e as coisas são enroscadas, sabe? Esse problema burocrático é muito difícil. Então, se nós tivéssemos uma compensação um pouco financeira, sobre o que é de direito, que nós tenhamos essa compensação financeira, com certeza nós estaríamos assim com um pouco menos de dificuldade que nós estamos encontrando. Mas estamos resolvendo, estamos procurando da maneira melhor possível de resolver, sabe, tudo que é aquilo que está no nosso alcance. Às vezes a pessoa pode ter um pouco de reclamar, porque eu estou demorando para fazer uma cirurgia, estou demorando para uma consulta, mas nós temos 260 mil habitantes, mais as cidades vizinhas do Paraguai e Argentina, e mais a região, nós temos, olha, quase perto aí de uns 800 mil pessoas que podem fazer uso da nossa unidade. Então é muita gente, né? Então tem o problema da UTI, o secretário autorizou o pagamento administrativo ao Hospital Cataratas para fazer esse atendimento, porque nós tínhamos que ter aproximadamente nós temos uma defasagem de 35 leitos aproximadamente de leite de UTI, e nós temos, pela população que nós temos toda, né, a região, né, então nós estamos fazendo das tripas coração para pedir agora, mandei para a regional um credenciamento, pagamento administrativo para mais 10 leitos para nosso hospital municipal. Isso tudo demanda despesa. Eu ponho lá as camas, o Estado me dá o respirador, mas eu tenho que dar o médico, eu tenho que dar o enfermeiro, eu tenho que dar os técnicos de enfermagem. Isso tudo demanda despesa. Se eu botar 10 leitos lá no hospital, com certeza eu vou quase aumentar minha despesa em aproximadamente R$500 mil. Sabe? O Estado é parceiro nisso daí, sabe? Mas todas essas coisas nós temos que fazer. Nós não podemos sair gastando sem ter dotação. Aí nós vamos presos. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se já foi encontrada a resposta, porque a gente vê, quando foi feito o Hospital Municipal, pensou-se no modelo, né, que era um modelo através de uma OS, né, e não foi para frente. Né. Tentou-se o modelo agora da Fundação Municipal de Saúde e também surgiram questionamentos. Fala-se da questão da PPP, que também é questionada, eu mesmo aqui no microfone da Transamérica eu já questionei, não apenas, não só a questão da PPP em si, mas o que me chamou a atenção foi o prazo de 30 anos, que me pareceu um prazo bastante longo. Na sua visão, até como especialista na área da saúde, qual seria o melhor modelo para tocar uma unidade como esse Hospital Municipal aqui de Foz? Esse melhor é modelo é complicada, com pergunta bem, bem complicada, bem difícil, mas pertinente. Né? Ela é assim, ó, a história do hospital começou como gestão própria, em 2004, sim, se não me engano. Não funcionou. Porque nós temos um problema grave na nossa saúde. Nós temos um número de funcionários, né, e um número de unidades muito grande, que seria, vamos supor, naquela época, o hospital, as 26 unidades de saúde, depois em 2010 veio a UPA, que foi inaugurada, e o nosso corpo de enfermagem, de técnicos, de auxiliares, ficou quase o mesmo, aumentou muito pouco, fora as pessoas que se aposentaram, as pessoas que ficam doentes, as pessoas que pedem exoneração, às vezes por motivo particular, pede uma licença sem vencimento. Eu, infelizmente, esse ano eu não dei, teve uma funcionária que me pediu, falou, eu não posso dar, senão eu vou prevaricar. Eu disse, eu estou precisando de enfermagem, eu estou pagando hora extra, pago hora extra, pago hora plantão, às vezes, como é que eu vou dar uma licença de 2 anos? Não é por mal da funcionária, de jeito nenhum, uma excelente funcionária está em questão. Ah, mas eu vou sair. Bom, aí é uma questão dela, né? Uma opinião dela, não posso ser contra. Beleza. Então, começou com uma administração própria. Não deu certo. Aí terceirizou-se por um profissional médico, né, também, que não deu certo. Aí vai daqui, vai dali, na gestão do Paulo, a OS. Então, a OS estava funcionando. Né? Então, nós temos que tomar cuidado assim. O pessoal fala, ah, na OS você gastava 3,5 milhões, 3,8 milhões, agora está se gastando 6,7. É, mas aí tem a correção também, né? É, a correção e o seguinte também, que naquela época era o aparelho hospital. Aí ficou-se agregado à Fundação, agora, Municipal de Saúde, o hospital, mais as consultas médicas, mais os exames de análise clínica, mais as endoscopias, mais as colonoscopias, os exames de imagem, ultrassonografia, raio-x, tudo ficou acoplado ali, então isso fez com que aumentasse um pouco. Ah, mas por que foi para a fundação? Porque a fundação é uma fundação público-privada, ela tem seu regimento, ela tem seu estatuto, ela tem seu CNPJ, ela pode adquirir as coisas com mais facilidade, o tempo licitatório, a contratação de pessoas, ela é mais fácil. O serviço público ele é mais moroso nisso daí. Se você é uma licitação no serviço público, você vai levar no mínimo 90 dias. E na saúde, a gente não pode esperar 90 dias. Na saúde, a maioria das coisas é sempre para ontem. Ou no mais tardar, para daqui a 15, 20, 30 dias. Né? Então fica uma coisa muito difícil de a gente trabalhar dessa maneira. E com a fundação achou-se uma maneira naquela época, que eu acredito que seja isso, de você poder fazer contratualização de um serviço médico, lá para o hospital. Tá? Se o hospital ficasse sobre as guardas da Secretaria Municipal de Saúde, nós íamos fazer todo o trâmite de um órgão público normal, como tem que ser feito. Não poderíamos fugir daquilo, né? Senão nós íamos incorrer em responsabilidade. Certo? Já com a fundação, então, optou-se por essa maneira agora, por ser isso aí talvez mais fácil, foi na gestão agora do nosso prefeito Reni, que antes era essa. O que aconteceu na transição? Quando no início da gestão do nosso prefeito Reni era OS. Aí houve uma ordem judicial que não podia ser mais OS, que a OS era uma coisa ilegal, que tinha que ser todo mundo por concurso público, os contratados, não poderia ter nada terceirizado. Isso nos trouxe um transtorno muito grande. O prefeito, ele obedeceu a ordem, fez a fundação, Aí foi meio corrido. E depois que nós descobrimos que um serviço profissional, você tem um salário de enfermeiro, um salário, aqueles são salários já tabelados, fixados no, dentro do organograma da Secretaria Municipal de Saúde. Mas o profissional médico, ele trabalha, ele tem operações, cirurgia. Então tinham profissionais que eles, tinham um salário, vamos supor, de 20 mil reais, aí incidia sobre esse salário todos os encargos sociais, tudo. Então de 20 mil você pular para 40. E quem pagava a conta era a fundação. Tinha que recolher, pagar, aquelas coisas todas. Né? É 100% do teu salário, dos teus encargos sociais. Aí conseguiu-se, depois de um ano e pouco, reverter, então voltar os profissionais médicos para a pessoa jurídica, a gente chama de PJ, conseguiu-se diminuir um pouco a despesa hospitalar com isso daí. Diminuir esses encargos que deixamos de pagar, porque aí recolhe-se o ISSQN, recolhe-se o imposto de renda, paga o seu profissional, depois ele paga os impostos lá que ele tem, lá, FINS, CONFINS, essas coisas aí, e a pessoa jurídica dele que paga. Então conseguiu-se economizar. Né? Agora, e depois, quando foi extinta a OS, o juiz, lá, se não me engano, foi em Brasília, em segunda instância ou terceira instância, deu favorável à OS, e aí não haveria necessidade de ter saído a OS. Mas tudo bem, saiu. Aí veio a fundação. Então, a PPP, eu vou ser bem sincero para você, o que eu vejo assim, nós precisamos de um parceiro. De um parceiro que nos ajude, que nos colabore, como a própria fundação também faz. Né? Nós vamos contratar essa PPP, foi retirada aquele prazo que a gente falou lá, que tinha aquele edital anterior, o prefeito, em sã consciência, ele deu um passo para trás, retirou, refez, chamou todo mundo da procuradoria para rever todo aquele edital, né? Então foi lançado de novo, eu acho que se não foi vai ser lançado, mas mudou-se algumas regras. O prazo de 30 anos, porque a OS funciona assim, você faz um contrato anual com a OS. E a PPP, ele vai trazer recurso, a PPP ela pode funcionar assim, com recurso ele vai ganhar um X para administrar tal unidade, com recurso próprio da secretaria, ponto. Ou recurso dele, pum. E pode ser misto, que eu acredito que esse misto seja descontado aquilo que vai da nossa parte, seria descontado o pagamento para ele, né? E ele vai ter que tomar ali todo o investimento, depois que tiver que fazer, ele vai ter que fazer. E seria a UPA do Profilube, que está para ser construída, está nesse pacote da PPP, é construção por conta dele, por um período, todo isso, ele vai administrar tudo, recurso humano, compra, obra, tudo vai ser tudo através dessa PPP. Então é mais ou menos aí, eu fico assim um pouco difícil de falar sobre a PPP, porque apesar de eu estar secretário da Saúde, né, mas existe uma comissão dentro da Saúde, que foi até mudada agora um pouco em decorrência desse probleminha que teve, né? Então ela começou a se reunir tem uns 15 dias aproximadamente, né? E tem um membro dessa comissão que ela é uma diretora minha, ela é da Secretaria de Saúde. A gente está sempre conversando de vez em quando, né? Mas por enquanto acredito que vai ser lançado, eu acredito, né? Vai depender do andamento da carruagem, né? Mas nós precisamos de um parceiro que nos ajude, que colabore, que ajude a administrar, porque o órgão público ele é muito difícil de se mover. Sabe, assim, de resolver os seus problemas. E uma PPP, ela vai ter muito mais agilidade como uma fundação, como uma OS, né, de resolver os problemas lá do hospital. E o melhor caminho, quem vai nos dizer, vai ser o tempo. Eu sempre falo assim, que o tempo é o senhor da razão, né? Agora, no início, parece ser uma coisa ruim, mas vamos experimentar, vamos colocar para funcionar, vamos ver. O prefeito está disposto a conversar com todas as entidades, com o controle social nosso, que é o Comus, né? Nós estamos agora retornando um diálogo com o nosso presidente lá do Comus, Sadir Busanello, falando sobre a PPP, já esteve lá no gabinete com o prefeito, né? E o prefeito está disposto a conversar e colocar tudo direitinho, as dúvidas que a população tem, as dúvidas que o controle social tem, e nós vamos procurar explicar tudo da melhor maneira possível. Conversei aqui na Transamérica Foz com o secretário municipal da Saúde de Foz do Iguaçu, Dr. Gilber da Trindade Ribeiro. Muito obrigado por essa participação aqui na nossa rádio. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição. Se tiver sempre conversar, é só nos avisar, nós marcamos o horário. Nosso amigo Antônio Castro está aí, nosso cabo eleitoral, que eu não sou candidato a nada, mas é um grande amigo meu. Já não poderia estar aqui falando, né? Mas é meu cabo eleitoral fazer propaganda. Minha, de individual, independente, não sou candidato a nada, viu, gente? Pelo amor de Deus. E essa entrevista estará disponível daqui a pouquinho no nosso site transamericafoz.com.br.